Ei, bota de novo essa virada aí que eu tava nem segurando o microfone aqui. Bota de novo, bota de novo. Vai. Ei, pode ser essa linha aqui, ó. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Pode ser? Eita, bota com a gente lá. Vai! Vai pra bater no paredão. Esse é o cabo marinha, é. Vai, Felipe Pitt. VV a nua aqui, Tineto. Nada se mudou pra cobertura. Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua. Ela andava de busão, com nada venceu na vida. E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Tchá, tchá, ra, tchá, tchá, ra, tchá, tchá. Vai! Ei, desliga meu tecladinho não, que eu tô fazendo uma seresta aqui, bem animada pro povo. Vai! Oh! E vem a lua que te vê, do nada se mudou pra cobertura. Ai, ai, ai. Eu conheço essa novinha, ela mora na minha rua. Ela andava de busão, com nada venceu na vida. E o povo comenta, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Ai, meu Deus, essa novinha tem OnlyFans. Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã. Ai, meu Deus, essa novinha tem OnlyTiara, tcha tcha tcha tcha tcha tcha. Vai! Yeah.